Rádio Liberal Limitada. Onda média ZYI533, frequência 900 kHz, Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada. Onda média ZYI555, frequência 850 kHz, Cametá, Pará. Rádio Liberal ZYI600, frequência 1330 kHz, Castanhal, Pará. Empresas do Sistema Liberal de Rádio. Sistema Liberal de Rádios.